ando um pouco triste como eu. Diga por favor da história que a gente viveu. Eu caí e tudo agora lembra você. Viver sem a gente não dá mais porque sei que sou seu. Diga por que se foi e quantas vezes me senti sozinho longe. Diga o que passou pra vir buscar agora o que vivemos antes. Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde pra seguir e suportar a falta desse amor. Diga o que te fez sentir saudades, põe o ponto final. Olhe de uma vez nossas metades, juntos e shallow now. Diga o que te fez sentir saudades, põe o ponto final. Olhe de uma vez nossas metades, juntos e shallow now. Amor, vem dançar, amor, juntos e shallow now.